Meu nome é Maria Clara, o nome da minha dupla é Gabriel Azevedo e o nome da nossa escultura é Brasilidades.